All the hits. All the time. We cry like kisses the same. No one taking the blame. You only stayed for the night. You only came for the fight. Like a desperate claw at the jugular vein. I only told you to stop. You only came back again. Whenever someone you lose, it's something you have to choose. There's a depth to the pain. And the same of regret. It feels just like a wound. Another childish bruise. Like the other ones you won't forget. Tell me, sweet dreams are never enough. You think you made the connection, but you're making it up. Another failed attempt. For the fish, cool water welcomes you in. You right to stay on your feet. Just about to get in. Cautious to begin. Cautious again. Another hit. We'll be right back. Fashion Europa. I want a piece of your heart. desta edição de número 108 do Parabólica Europa. Aqui falou Urbanão Carvelli, como sempre, direto do Funk House Europa, aqui em Berlim, com os colones gelados para variar essa época do ano, é um inverno do canário aqui, mas trazendo para você a boa música. Se quiser encontrar, entrar em contato, aliás, com o Parabólica, só mandar um e-mail para europa@parabolica.show ou visitar o nosso website e deixar lá o seu remark. Vai lá pro www.parabolica.show. Nesse bloco, para entrar no que interessa aqui hoje. Nesse bloco você ouviu Kate Perry com Chain It to the Rhythm. Depois tivemos Formation com A Friend, The Pigeon Detectives com Lose Control, Lia Porcelain com Bones e fechamos com Tokyo Hotel, What If. This is your Parabólica. Parabólica Edition Europa. Europa. Europa. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you love, love, love me. Been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me you, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you love, love, love me. Things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me better. Parabólica. Today's best music. This ain't a regular party. This ain't a regular night. This ain't a regular party. Mike Wilmer. This ain't a regular night. Things I speak to all ages. We in sync while going through all phases. a plaque. Cause it takes two to carry all the big things. It takes two to end up with a shiny ring. Cause it takes two to end up with the finer things. If you rush through the fail, you might miss the better things. Yo, now, Mike, well, you know, when I count to three, I want y'all to get busy now. One, two, three, get loose now. It takes two, it takes two, it takes. It takes two, it takes two, it takes two, it takes two, it takes two, it takes two to make things go right. It takes two to make, it takes two to make things go right. Your parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. Think it's time to put an end to it. Try to clean my head again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control of me. Try to keep the frequency. I'll break up all the things behind me. Going on the other way. Try to again slowly to move on.

vocês estão ouvindo a edição da número 108 do Parabólica Europa. Aqui fala o Urbanão Carvelli, do outro lado do Equador, um pouquinho para a direita, perdidaço lá na Alemanha, em Berlim. Você me encontra aqui na sede do Funkhaus Europa, no 12º andar, no estúdio Z44, onde fica a sede do Parabólica Europa. Você pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail europa@parabolica.show ou visitar o nosso website e deixar ali o seu remark. Só visitar o www.parabolica.show. Nesse bloco você ouviu James Blunt, Love Me Better. Eu sei, a primeira foi um pouco devagar aqui pro pique do Parabólica, pro nosso bitch, mas eu achei legal, eu botei na programação, espero que você tenha gostado. Afinal de contas, a letra é do Canário. Depois a gente ouviu It Takes Two, é um potpourri com uma série de artistas. Deixa eu ver se eu pego o nome de todo mundo aqui, que a minha nota acabou de escorrer pra baixo da mesa. Aqui, Michael Made It, Leach Yachty e Kali Re Jepsen, que você já conhece. Depois tivemos Rewind, Back in Time and Space, Sono, Keep Control, Leno Fever. Também tivemos Dan Crow com Compliment Your Soul e fechamos o Rewind com Moco With You. This is your Parabólica. Parabólica Edition Europa. Europa. Europa. Europa. Europa. Future. music never stops. I loved you more than God was good for me. I tried pretending nothing's wrong. You used to break me down with honesty. And now the honesty is gone. All day long, all day long, all day long, all day long. Da da da da da da da. Every day when I wake up, trying to make my fortune in the bottom of my coffee cup. But it seems like I never finish, it's always at fault. Maybe it's my own superstition or a kind of self-protection. If it all ends bad, what would I wanna look ahead? Oh, oh, oh, feels with me, watching the sun. Oh, far from home. Back in this way, I'm not known. You could go. Parabólica Edition Europa. And hardly ever patient. Heart is pacing, marching on the pavement. Highly functional, still operating. Soul in motion, over celebrating. Feel the void of gratitude is love. Stay in motion, keep on climbing up. I'm reloaded, I'm about to go. When the sun is up, to say the least, I'm glowing. The sun is on my side. I'm going all in. What I'm feeling, so appealing. Showing up and no denying us. When the color's bright enough, I grab the brush. Grab your cups and raise them up. No taming us, the life is sponge, play your part. Seeing is believing. I can feel it, I believe it is my time. It's written in the skies above. In the sense of trust, I believe it is my time. We go on again. You never done, right in the front where it began. Take a chance and look what it could become. Nothing new under the sun, sing your blues, never bite of your tongue. Amen to the speakers and the peace in the trunk. It's all about what you does to the beat of the drum. What it was is revealed for the real to confront for real. Sure, I got this, my baby turned this up. But once I'm stuck with babies, can't give up, hands with us. Just this once, go crazy. I'm just trying to get you home safely. This road takes me. The present can be seen on the daily. Just open up your eyes, still amazing. Tell them what's up. Seeing is believing. I can feel it. I believe it is my time. It's written in the skies above. In the signs of trust. I believe it is my time. We go on again. Edição de número 108 do Parabólica Europa. E aqui Urbanão Carvelli, falando direto de Berlim, na Alemanha, através de uma das emissoras associadas à rede Parabólica, bem no meio do teu daio. Se você quiser entrar em contato com o Parabólica, é só mandar um e-mail para europa@parabolica.show ou visitar o nosso website www.parabolica.show. Neste bloco, último bloquinho do Parabólica de hoje, uma hora de música, uma hora de primeiro mundo, by the way. Você ouviu Mossy Man Can Never Let You Go. Depois tivemos Futurs, Alice Offen, música alemã com a letra em alemão, para quem fala alemão, wie ich, also wunderbar. Depois a gente teve aí Aura com Can't Steal the Music, Satya, We Go On, e terminamos com Faggy, Life Goes On, the Trinex Remix. Um abraço para você que fica, semana que vem você tem Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos, trazendo a edição América e trazendo, é claro, só as músicas e as novas tendências que rolam por lá. Um grande abraço do Urbanão Carvelli, não se esqueça, se você vê um encantador de burro na rua, pau nele, se você vê um político corrupto, pau nele também. Não dê mole não, hein? Brasilzão precisa da tua força. Here we go. Até mais. Grande abraço. Tchau. Parabólica. Sul Rádio Serviço. Criança segura. A criança só deve atravessar a rua na faixa de pedestre ou em local seguro e de mãos dadas com um adulto. Ao desembarcar do ônibus, espere que o veículo pare totalmente e aguarde que ele se afaste para passar. Em dias chuvosos e à noite, utilize e coloque na criança roupas claras para que o motorista enxergue com mais facilidade. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. 22h05. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática, criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já o orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática. E por que não? Sim, informática. RioSoulRadio.com. Seven slow.